Atenção, povo do Pará. A partir desse momento, você vai ouvir e sentir uma emoção nunca sentida antes. Ele chegou. Ele chegou. A maior adrenalina vai começar. DJ Júnior Moreno. É Júnior Moreno. Poderoso Rubi. Mais de meio século. O primeiro em Belém do Pará. Você nunca viu nada igual em sua vida. Prepare-se. Está chegando. Novo Rubi. Ele está chegando! E quem é de Bragança? Quem vai chegar chapado em casa? Coloca a mão pra cima. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, e joga a mão pra cima, e joga a mão pra cima. Sim. Hoje o notebook deu pra frescura. Vamos nessa! Alô, Bragança! Pra gente detonar! Chega junto, Bruninho! Oh. E aí? E aí? Só quem não tem hora pra chegar em casa, coloca a mãozinha pra cima. Coloca essa mãozinha pra cima! Sim. Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Rubi! Alô, Sujinho, como é que é? É o nosso som. Um, dois, três. A gente, o Marquinho também, o Bazuca. Alô, Silvinho, é a galera fazendo a pedra. I'm the voice in your head. Every day I will be there. If you cannot stand it, I don't care. I'm the voice in your head. Every day I will be there. Cause I'm living in your head. Bora balançar, bora estremecer. É a Bragança, é o nosso show pra galera! Rubi! Rubi! In a while, maybe you'll remember. Deixa eu abraçar toda a galera da pescada aqui com a gente. Abraço, Júnior Moreno, galera da pescada, valeu! Zezinho! Equipe Playboy! Essa galera com a gente aí! Alô, Ian! Um abraço, Júnior Moreno! Valeu, Ian! Zeca, o Isaías, toda a galera com a gente, viu? Essa galera sangue bom! Juninho, também o Play, também o Play! Bora Play, bora Play! E joga a mãozinha pra cima! Pra cima, bate na palma da mão e bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate na palma da mão, bate, bate, só quem tá solteiro. Amigo Neguinho, relações públicas, ao nosso grupo Rubi de Aparelhagem. Alô, Neguinho. Também por ali o Jefferson, um abraço, Jefferson. É a noite, estudo de... senhoras e senhores, bem-vindos. Eu sou o Didi. Juba, o João e o Pop. Sim, eu sou aqui. É. Na balada esquenta. Na partida. Bem-vindos. Também abraço ao Wesley, nossa amiga Raia, Zé Maria. E a galera aqui com a gente, o nosso amigo Neto também, as poderosas de Bragança, valeu. Sai do chão que eu quero ver! Bora sair do chão! Amigo Maxi, o Ebert, o Neto, dos garotos do Rubi, ao lado esquerdo, alô Neto. Alô, garotos! Também a Erika das perigosas, hein? Alô, Erika! Yeda! Alô, Yeda! Quadrilha Pérola de São João, um abraço especial pra vocês aí. Vem que vem, é. Sai do chão! A família de Cimentados, a Tayane, o Destaque, o Bruno e o Remissa, a Suzy, Pamela, também a Gabi Santos e a galera curtindo o nosso show em Bragança. Bora sim, bora sim, bora sim. Alô, família, rouba a cena. Parceiro Coelho, alô Coelho. Aqui o brega rola solto e vai até o amanhecer. A galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão. É no Alan que eu te encontro e vou te dar meu coração. Cão, é de vale, minha gente, vamos lá. É no caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. Cão, é de vale, minha gente, vamos lá. É no caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. Cão, é de vale. Você fica à vontade, se diverte pra valer. Acompanhado ou sozinho, você pode escolher. A diversão é garantida e vai até de manhã. Você quer curtir tranquilo, vem pro Caldeirão Balan. Cão, cão, cão, cão, cão, cão, é de vale, minha gente, vamos lá. É no Caldeirão Balan que a gente vai se encontrar. Cão, cão, é de vale, minha gente, vamos lá. É no Caldeirão Balan que a gente vai se encontrar. É o nosso som. Nosso amigo mototáxi Melancia Arenzo. E também o Cris. É no Caldeirão da Lã que a gente vai se encontrar. Cão, é de vale, minha gente, vamos lá. É também o Bruninho do aparelho, o grande Bruninho. Aqui o brega rola solto e vai até o amanhecer. A galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão. É no... Quero agradecer meu amigo Bebê e o Peludo. Essa galera junto aí com o DJ Bruninho. Estão aqui com a gente, valeu. Vamos lá, Bragança. Ticinha. Escolher a diversão é garantida. Vai até de manhã. Você quer curtir tranquilo? Vem pro Caldeirão Balan. Cão, é de vale, minha gente, vamos lá. É no Caldeirão Balan que a gente vai se encontrar. Cão, é de vale, minha gente, vamos lá. É no Caldeirão Balan que a gente vai se encontrar. E vai mexendo, vai dançando, vai mexendo. É o show e as marcantes. mexendo, vai dançando, vai mexendo, vai dançando, vai mexendo, vai dançando, vai mexendo. Alô, Bragança! Nossa amiga Leca, olha aí, Kelene, o Pitbull, todos com muito carinho e com muito amor. Celeste, toda a família, pega a fuga, Tana! O nosso som já fazendo a alegria da galera. Salve a batida aí, compadre. Família sem miséria, treme. O Geio bola aqui no Rubi. Bola, Joãozinho 2. Vem pra cá, é hora de zoar. Essa galera é muito doida e tá querendo bola. Carol e a Kila, lá da vila também. DJs do tubo e nada e muito som. Oba! Vem pra cá, é hora de zoar. Essa galera é muito doida e tá querendo balançar. Essa festa tem começo e não tem hora pra acabar. Pois o DJ do tubo e nada e muito som vou detonar. Show, sempre nessa onda de fazer você dançar. É da Marambaia essa galera de Belém. É da Iguara, meu bem. Eita qualidade, esse som dá um show. Sempre nessa onda de fazer você dançar. É da Marambaia essa galera de Belém. É da Iguara, meu bem. De passe, Leonardo, faz você balançar. Solta a batida desse brega pra esse povo balançar. Toda a galera contagia. É Iguara, meu bem. Solta a batida bem. Vem mexendo, vem dançando, vem mexendo, vem dançando, vem mexendo, vem dançando. Como é que é a Bragança? Diz, diz, diz. Alô, Latino! ZabF, BragançaFesta.com. É o Fast, né? BragançaFest.com. Galera, que top da galera, pode ver. Alô, Playboy. Valeu! Parceiro Federal! Ele que detona as peças do nosso Rubi Saudade em Bragança. Alô, Federal! Ele é considerado. Bora! Esse é o DJ que o Brasil conhece. dance. Esse é o DJ considerado da galera. A Ciane do Parda, a Ciane lá do Alto Paraíso. Um abraço pra você, obrigado, viu, Ciane? Tá aqui. E o Gessé da Brutona, o Gessé. Só passando pano. Arrepiadinho, vamos nessa, a Keila, Carol, Carline, né? Também o Cláudio e a Leca. Detona só sucesso, ele faz você dançar. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho. Bota a galera pra dançar. Vamos nessa, Dinho. Agita, vamos lá. Olha, gente, esse é o 29º Garota Estudantil aqui de Bragança. Organização e promoção do nosso amigo Sargento Oliveira, o cara que é considerado, tem um carinho e um respeito da família Rubi. Alô, Oliveira! Esse é quente, tá aqui com a gente! Até rimou! Família Sem Miséria, tá todo mundo aqui! Alô, Joey, cadê o Bug? Chico, depósito de bebida, Avenidas. Alô, Chico! Tecno Show, emocionando você. E pra galera! Rubi! Vou encontrar o amor, me faz acreditar, porque sei que ele existe em algum lugar, e quando ouvir vou me apaixonar. Amigo Juba, fala Juba, um abraço, viu, garoto? Sei que ele vai me emocionar. A galera aqui com a gente. Vem, vem, vem meu animal tocar. E a noite? A noite cai, ninguém me segura, eu vou. Sandrinho do Açougue, o Manel da MC. Com o DJ Mário e cadê o Manel? O animal é o agito. É Manel! A noite cai, ninguém me segura, eu vou pro crocodilo. Com o DJ Mário e DJ Júnior, o animal é o agito. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma! Oi! E aí? E aí? E agora? O Roger Palmeirense de Augusto Correia. Malu do Baco e o Silva Pescada aqui com a gente. E aí, Bragança? Sei que você me amou. Olha o Super Latinha, haja Latinha. Mas eu não entendi mais nada. Foi embora e me deixou. Só o que marcou, só o que marcou. Me deixou apaixonada. Você me conquistou. E fez me apaixonar. E agora estou tão só. Me diz aonde tu estás. Só com você me acho. E agora estou tão só. Me diz aonde tu estás. Só com você. Joãozinho de boa com a gente, fazendo a festa dos estudantinhos hoje aqui em Bragança. É o casarão tomado pela nossa galera de Bragança. Vamos lá! Meninas de Bragança que são solteiras hoje. Alô, meninas! Como é que é? Menina, mulher solteira. Meninas, menina. Novinha, cê tá na minha mina. Oi! Gosto quando tô vindo. Ela gosta. Danada. Vem quicando, vem filha. Vem quicando pra nave, vem. Valinha, e cê tá sensação. Alô, safadão! E demora pra gerar. Um abraço do Gessé. Também o Rodrigão por ali. Fala, Rodrigo! O nosso nome já reduzido pra galera de Bragança. Vai no forrozão. Quero agradecer a Mania Arte, essa galera aqui com a gente, ó. Mania, ó, a Mania Arte que hoje preparou o almoço pro Eric, pro Júnior. Na verdade já foi a janta, né? Só na carne de sol. Já o concurso Garota Estudantil. No nosso CD ao vivo pra galera de Bragança. Já já tem a segunda. A primeira e a segunda já. Oi! Rubi! Bem que me falaram que gosta mesmo é de aparelho. Falava que seu beijo era o mais gostoso. Se eu chegasse perto ia ser perigoso. Por um momento quase a crer. Tanta malícia. Olha a primeira parte aí, você compra um, já ganha outro totalmente mixado. Nosso amigo Rick, alô Rick. Tirando a roupa, só nós dois, tudo mais. Cala minha boca, fala mesmo e asma. Isso que ia me pegar e hoje tinha essa. Cadê a sacanagem? Cadê a malandragem? Chegou na hora H. Que é isso, hein? Ai. E tem mulher hoje aqui, hein? Federal, olha o Joy Federal. O paredão zangado, o Gabi tá batendo, o médio tá no tali, a corneta tá doendo. E as mulheres? Pega a metralhadora. Vai. Tra, tra, tra, tra. As que comandam vão no trago. Carlene Leca, Pitbull, muito carinho. Tra, tra, tra. Muito amor e carinho aí pra Carlene, né? Sempre. Gente, eu aí, um grande abraço. Também a Keila, a Carol e a Aline. E aí? DJ Nimix, the best. Festa bonita, tem que tirar o chapéu pra galera de Bragança. Essa galera sempre curtindo o nosso Rubi. E dia 25 a nave tá voltando e a onda vai. Vai ser tudo! Alô, Bragança! É Giro Moreno! Escura. Esse pista desconsiderando o nego. Oi! Esse pista desconsiderando o nego. O nego é cabeça de gelo. Eu não vim pra me curvar. Eu vim para conquistar. Eu não vim pra me curvar, não. O Cris e o Cleiton, galera de Traguateua, eles estão no nosso Rubi. Bora, segura o batidão. Segura o batidão, segura o batidão, segura o batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. Só no batidão, só no batidão, só no batidão, só no batidão. Cadê as mulheres solteiras de Bragança aí? Quero sentir o gritinho daquela mulher que nunca traiu seu marido, cadê? Não. Aquele gritinho da mulher sinceras. E o grito da macharada que é safado. Joga a mãozinha pra cima. Dia 29 de maio, aniversário do Rogerinho, gerente da Mania Arte, cena quadra do Elias, nos Altos do Paraíso. Carretinha super latina vai fazer a onda pra galera. É o novo movimento que ele vai mandar. É o novo movimento. Vai, sentando devagar. Vai, sentando sem parar. Vai, sentando devagar. Vai, sentando sem parar. Esse é o DJ Lohan, Lohan, Lohan. Tu foi pra casa dele, só saiu de manhã. Esse é o DJ Lohan, Lohan, Lohan. Tu foi pra casa dele, só saiu de manhã. Ele vai te levar pra casa, ele vai te levar pra casa. Ele vai te levar pra casa, e quando chega lá, senta pra vir destrapa. Bate na palma da mão, galera do Leão, galera do Leão, Remo, Remo. Um, dois, três. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido não, que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que sorte é nossa. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Oi! Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí. Deixa eu abraçar o Lanzinho aí, o tô querendo. Juliano, o Neto, Cinizera da Baixada, equipe Singulê. Tantos sorrisos por aí, você querendo meu. Tantos olhares. Também para abraçar aqui com muito carinho, Marquinho, para o Takura. Olha o sapão, papão. Não foi por acaso, se o amor bateu na nossa porta, que sorte a nossa. Hoje sem ti, eu vou mesmo endoidar. Vou já dizendo, Júnior Moreno, não tem hora pra gente sair hoje de Bragança. Galera de Capanema! Tu és o meu vício, meu vício. Nosso amigo Clenilson, proprietário aí da 7 Game Format, está aqui presente. Meu vício, meu vício, meu vício, banda AR-15, disparando sucesso. Chama a menina, chama a menina, chama! Um, dois, três! Então vem! Vem, minha filha, vem, vem! Vem, minha filha! Vem, filha! Vem, vem, vem, vem, vem! Parceiro Cleiton lá de Capanema, o Cleiton. Um abraço, Júnior Moreno. Obrigado, viu? Oh, glória! Fiquei sabendo agora pelo nosso amigo Eric, aniversário do Joey. Ele disse que tá tudo liberado, só não vai dar ré, mas tudo ele vai dar hoje. Alô, Joey! Ele está ali do lado direito, já disse Júnior Moreno. Pode pedir o que você quiser. Tira gosto. Que mais? Mulheres, tá à vontade. Bebidas. Ele disse que ele vai dar o redondo dele hoje. Alô, Joey! A novinha não me quer só porque eu vim da roça. Novinha não me quer só porque eu vim da roça. Roça, bato o piru nela, que ela bato o piru nela, que ela bato o piru nela, que ela bato. E o casarão de ponta a ponta. Mais uma assinatura embaixo. Sargento Oliveira. Alô, Oliveira, meu parceiro Oliveira! Já na boca hoje, coloca a mãozinha em cima, coloca a mãozinha em cima, coloca a mãozinha em cima, coloca a mãozinha em cima. Bora chamar o Papai Noel, bora! Bora! Alô, Bragança! Galera de Santa Isabel, a Maria, o Rai, também o Wesley e o Neto. Também toda a galera aí das poderosas de Bragança, valeu! É a galera aqui, ó! Ela solta o brinquedo, nosso bode vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapão de pau na cabela. Vem sozinho, sem desespero, dá tapão de panela. E pros cabelo, vai, vó, que não é só mulher que fica sem caô. Chama o Flamengo pra cala duel, representa, mano, pastor. O WL, cala, mulher, que fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa, carequinha, calma, mulher, que bom. Vou falar, oh, oh, oh, ah, ah. Solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Calma, moleque, tá tranquilo, é sempre assim. Ô, tio, quer